Não se pode crer num mundo de ilusão, de drogas e vícios e atrito, mundo corrompido. Não se pode crer num mundo de ilusão, pois o que se quer desta vida é o brilho perdido. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é nome pra te libertar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo é nome pra te transformar. O teu sofrimento terá um rápido fim se você deixar que Jesus Cristo entre em tua vida. O melhor momento da tua vida, sim, é lavar no sangue de Jesus a tua alma. Jesus, a todos.